Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Now, roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Olá, ouvintes! Vocês nunca acharam que iam ver esse grito duas vezes no ano? Olha só! Cara! E antes dos Zenes! Com os Zenes vai ser a terceira, mas olha só, imagina isso, rapaz! Isso aqui é muita. Overdose! Pois é, espero que vocês não se acostumem mal. Mas nós estamos de volta para mais um episódio do Escudo do Mestre House, o formato que a gente não tem que editar e por isso ele sai mais rápido. É um formato que dá para fazer. Mais ou menos isso. Então, para quem não nos conhece, eu sou o Chaz, vulgo Guilherme, e estou aqui com o meu co-host. O Vitor, também, arroba capivara no Twitter. Olha só. E hoje nós vamos falar aí de coisas de RPG que estão nos interessando, né? Que é o formato aqui do House, né? Quem viu o anterior tem uma ideia do que esperar nesse formato novo aqui do... Novo, entre aspas, né? Do DM. Então, Vitor, como é que vamos começar? O que você tem aí pra trazer pro papo hoje? Fazer um jogo que eu já tinha... Eu não tinha lido inteiro, eu tinha começado a ler um tempo atrás, acho que foi ano passado, ou retrasado talvez, acho que ano passado. Eu tinha começado a ler e na época eu pensei em teatro, algumas coisas diferentes aqui, parei. E aí, de uns tempos pra cá, eu peguei, principalmente na semana retrasada, e lembrei desse jogo, resolvi voltar a ler. E acho que o título dele já mostra por que nas semanas atrás eu queria ler ele, por que foi, que é o Sigmata, esse sinal mata fascistas. Ah, Sigmata, olha só, eu dei uma lida nesse livro tem um tempo já, achei bom, mas enfim, depois eu falo o que eu achei, e o que você achou do Sigmata? Então, assim, o Sigmata ele é um jogo de 2018, aproveitar que eu tô com o livro aberto, né, pelo Chad Walker. E na época que eu li o Sigmata, eu tava lendo ele e eu tava pensando, ok, esse autor, ele tem algo a dizer além do jogo em si. Nas coisas que ele escreve, o jeito que ele vai colocar... descrever o mundo e falar do papel dos personagens e o que eles têm que fazer. Ele não está só descrevendo um jogo, ele está trazendo uma visão política dele, ele está trazendo algo que eu acho que foi muito influenciado pela eleição do Trump nos Estados Unidos, uma reação a isso, né? E a todo o movimento que vinha naquela época, do Make America Great Again, todo aquele clima de incerteza e perigo até que vários grupos, pessoas negras, LGBT, etc., sentiram na época. Então eu acho que esse livro ele é uma resposta a isso, né? Mas o que é o Sigmata para quem não conhece? O Sigmata ele é um jogo que se passa numa versão dos anos 80 fictícia, onde você teve uma mudança na história dos Estados Unidos, e os Estados Unidos agora é dominado por um regime fascista. Ele cria uma linha do tempo ficcional que tem alguns acontecimentos lá na época da Guerra Fria, o macartismo, a Guerra às Bruxas daquele senador, acho que chamava Jonathan MacArthur, uma coisa assim, MacArthur, né? E esse senador é eleito presidente dos Estados Unidos, ele tem uma administração horrível, mas ele cria toda essa coisa que existe um perigo interno do comunismo, etc. E isso vai levando a uma série de eventos que culmina nesse estado absolutista e fascista. Em Sigmata, você vai jogar com uma resistência a isso, né? Os personagens, eles são membros de uma resistência. E por que esse nome, né? Sigmata, e por que o sinal mata fascistas, né? Tem um acontecimento no meio dentro desse cenário onde eles descobrem um sinal que é capaz de ser transmitido por ondas de rádio. E algumas pessoas, que você não sabe por que, ao ouvir esse sinal, essas pessoas se transformam em uma espécie de... O livro, a primeira vez que eu li, eu achei que meio que ele dava superpoderes, mas não é bem essa a pegada. Ele meio que transforma o seu personagem num ser biomecanoide, quase como se você fizesse uma espécie de ciborgue, sabe? É descrito o seu personagem meio homem, meio máquina. E com isso você ganha uma série de poderes e consegue combater as forças desse regime, né? Eu fiz uma coisa aqui só para trazer um pouquinho do que eu quero dizer que esse jogo ele tem uma carga política, etc. Ele tem logo no começo dele alguns trechos curtos, assim, com uma página mais ou menos, que são alguns pedaços de história que são para meio que colocar você no clima do jogo, né? E ele tem um trecho que é de uma página, é um pouquinho grande, mas que chama The Rules Are Simple, né? As regras são simples. E eu traduzi aqui rapidinho e eu queria aproveitar aqui para ler pra gente, pra dar mais ou menos uma ideia de como é que é o sistema, não como é que é o sistema do jogo, mas como é que é esse cenário, se tiver tudo bem. Olha aí, o cara é muita dedicação aqui, tradução, leitura. Então, vambora. Então, é alguns parágrafos, mas vamos lá. As regras são simples. Jure lealdade. Vá trabalhar. Pague seus impostos. Respeite seus avós. Fale baixo. Vá ao shopping. Compre um carro. Diga não às drogas. Leia o jornal. Vá à igreja. Tenha filhos. Faça a barba. Tenha o jantar pronto para o seu marido. Pinte suas unhas. Corte a grama. Você parece uma prostituta nessa maquiagem. As regras são simples. Jure lealdade. Vá trabalhar. Pague seus impostos. Sirva o seu país. Seja grato. Use um vestido. Beba com moderação. Seja um homem. Faça exercícios diários. Respeite seu chefe. Essas crianças hoje em dia. Compre um barco. Assista o jogo. Olhe para os dois lados antes de atravessar. Volte para a África. As regras são simples. Jure lealdade. Vá trabalhar. Pague seus impostos. Sirva o seu país. Deus criou Adão e Eva. Pague seus impostos. Obedeça às leis de trânsito. E todas essas tatuagens quando você for velho? Aliste-se. Então, o que você está disposto a fazer por essa promoção? Pare de fumar. Este é o melhor país do mundo. Obedeça o seu marido. Você será apenas mais um artista passando fome. Saia do carro devagar. As regras são simples. Jure lealdade. Isso nem é música. Coloque as mãos atrás da cabeça. Por que você ainda não se casou? Mude de canal. É a minha herança, não é ódio. Sirva o seu país. Logo, nós seremos a minoria. Ele provavelmente gastará todo esse dinheiro com bebida. Economize para aposentadoria. Quando digo essa palavra, não estou me referindo a todos os negros. Faça um almoço. Invista no mercado de ações. Não tem ética de trabalho essas pessoas. Deita no chão, no chão. As regras são simples. Jure lealdade. Eu pensei que ele tinha uma arma. Vá trabalhar. Nós devemos defender a nossa cultura. Respeite seus avós. Se vestindo assim, você estava pedindo. Convide os vizinhos para jantar. Esses imigrantes ilegais se reproduzem como ratos. Apare sua barba. Nós somos um país de leis. Pare de resistir. Ele vai ter um namorado na prisão. Se você não quer levar um tiro, não cometa crimes. As regras são simples. A Bíblia diz: dá para ver os peitos dela. Para de chorar, viadinho. Precisamos retomar o nosso país. Deita no chão, mão na cabeça. Pare de resistir. Por que você está resistindo? Há algo de podre nesse país. Eles estão tomando os nossos trabalhos. Por que você não pode simplesmente seguir as regras? Por que você está resistindo? Eles são parasitas. Por que você não pode simplesmente seguir as regras, caralho? Siga a porra das regras. Saiba o seu lugar. Siga a porra das regras. Pare de resistir. Entre nessa cela. Siga as malditas regras. Caralho, que soco no estômago. É foda, né? Maluco. É foda. Esse é o nível... Eu tava lendo o livro e esse trecho foi muito emblemático. E aí eu falei, cara, se eu for falar desse livro, eu quero trazer esse trecho que eu li, me deu uma regalada de olho. Eu falei, ok, é sobre isso que o livro vai falar. O livro, ele é um statement político do cara, ele é uma visão dele sobre tudo que tá acontecendo e sobre como, para ele, a revolta, até no jeito que a gente tá, os protestos com destruição de propriedade, ou até da maneira como nós estamos vendo nas últimas semanas nos Estados Unidos, como isso é válido pro autor. Ele cita livros que tratam de protestos e revoluções, etc., como material bibliográfico para esse jogo. Então, ele é um jogo bem forte, pesado nesse ponto, mas eu gostei porque, primeiro, que eu acho que esse livro em si, só pelo cenário, só pelas discussões que o cara traz, porque o cara, ele traz várias discussões legais. Ele tem uma discussão sobre sobre tortura, sobre por que a tortura não funciona, que é fantástico. Esse trecho é muito bom, eu me lembro dele. Se não me engano, ele comenta alguma coisa como: esse jogo não tem tortura porque a tortura não é eficiente, não é eficaz, a pessoa vai falar qualquer coisa para baixar de ser torturada. Exato. Não é um método eficiente de conseguir informações, etc. Que a função da tortura é desumanizar o torturado para o torturador, né? Uhum. Tirar a humanidade dele. E esse é o nível do jogo, assim, ele traz isso. E da parte mecânica, né? Por que que eles têm um slogan que é "repita o sinal"? Nesse cenário, esse sinal que é transmitido é um código binário que o pessoal lembra, são os anos 80, né? Então a gente tá falando daqueles computadores grandes que ocupam um pedaço grande, fitas magnéticas, etc. Uma coisa meio quando tinha aquele Commodore, Amiga, MSX, sabe? E eles têm muito dessa coisa que você tem que repetir o sinal. Porque enquanto esse sinal é transmitido por ondas de rádio, novas pessoas apresentam esses poderes e esse movimento revolucionário, essa resistência, ela continua a lutar, né? Essa é a arma da resistência. Então, muitas vezes, os seus personagens vão ter que ou impedir que uma rádio pirata ou um canal seja destruído, ou mesmo criar um novo lugar para reproduzir o sinal, né? Para amplificar esse sinal, para continuar, para abarcar uma região maior, despertar mais pessoas, né? No meio disso tudo, ele usa um sistema até que bem simples para... Pode falar. É que eu ia perguntar se o cenário parece interessante, o posicionamento político e o engajamento político parece ser uma parte extremamente relevante e interessante do jogo, mas e enquanto jogo, como é que ele é? Okay. Então, ele vai trabalhar com você, basicamente o que o jogo vai usar, ele vai usar quatro atributos, né? Agressão, guile no sentido de velocidade, agilidade, né? Então, agressão é seu atributo físico, guile é seu atributo de agilidade, ali vai ter julgamento e valor, né, que são um atributo mental, um atributo social. Nisso ele vai separar três formas de você... Três coisas que podem acontecer no jogo, que são o jogo em si. Que é o combate, a evasão e a intriga. Né? Então, o combate é o que a gente está acostumado. É um combate, propriamente dito. Né? Evasão são todas as situações que seu personagem está fugindo de algum lugar ou tentando entrar em algum lugar sem alguém ser visto. Ele está ou tentando evitar um risco, chegar nele ou escapar de um risco, né? Um risco, ou evitar ser visto pelo risco, ou evitar escapar de algo que já está perseguindo eles. E a intriga seriam os conflitos sociais. Toda vez que você entra, eu vou usar o exemplo do combate, porque dentro do exemplo do combate, você basicamente vai mudar o nome das coisas e vai funcionar para todas as ações, né? Quando você entra num combate, ele vai estabelecer que você tem os seus personagens e você tem os adversários. Esses adversários, dependendo de quão treinado eles são e do quanto e dos números deles, eles vão trazer um risco, uma medida que ele chama de risco. Esse risco, ele é individual, né? Então, por exemplo, se você tiver, sei lá, dois personagens atacando, dois inimigos te atacando, você ganha risco 2, por exemplo, né? Um número arbitrário. Dentro disso, você vai escolher entre 4 tipos de ação. Cada ação usa um atributo. E as ações vão ter sempre alguma coisa a ver com o risco. Então, por exemplo, num combate, o atributo agressão, você pode ter uma abordagem ao combate que é o Storm. Então, essa é a coisa que você vai tentar causar mais risco. Não tem medida de pontos de vida, mas você vai tentar aumentar o risco dos seus agressores. Então, os NPCs que você está lutando, eles também têm uma barra de risco. Você vai tentar aumentar a barra de risco deles. E você vai fazer isso de uma maneira reckless, sem se preocupar. E por causa disso, você vai aumentar o seu próprio risco mais. Então você tenta derrubar uma ameaça se expondo. Então você causa muito risco para a pessoa e aumenta o seu risco. Quando qualquer parte envolvida no conflito chega em risco 10, ela é eliminada. Os outros atributos, eles vão aumentar o risco do seu oponente e aumentar o seu risco de maneira cautelosa. Então você vai fazer um ataque mais cauteloso, você vai diminuir o risco num colega seu, você vai diminuir o risco em você mesmo. Ah, então eu vou tomar um cover. Ah, é uma abordagem que você vai diminuir o seu risco e não vai gerar outra consequência. Ah, eu tô com risco 4, eu vou fazer essa abordagem, aí vai diminuir para risco 3 ou 2. Deu para entender mais ou menos? Deu para ter uma ideia, sim. Ele vai usar isso e essa mesma coisa de você ter cada atributo vai gerar uma ação. Geralmente o atributo de agressão, ele é um atributo que diminui o risco e expõe mais o seu personagem. O atributo de agilidade, ele aumenta um pouco, aumenta o risco no seu oponente e você não toma essa penalidade, etc. Isso vai se repetir para cada uma das coisas que eu falei, entre combate, evasão e intriga. E você está sempre com essas barras que você está tentando somar até 10, e quando você chega em 10, se você estiver enfrentando um NPC, ele pode ser morto ou tirado de combate. Se você estiver fugindo de um guarda, você vai despistar ele. Se você está tentando invadir um local sem ser pego pelas câmeras de vigilância, você vai conseguir fazer a evasão. Se você está tentando convencer uma parcela da população a se levantar, a apoiar a revolução, você vai conseguir. E por aí vai. Essa é a mecânica básica que vai funcionar em todas as em todas as situações, né? O que vem depois disso são perfumarias que vão influenciar nesse sistema, né? Então, por exemplo, a parte de poderes, você tem uma parte só de poderes de combate, eles vão mexer na maneira como você faz as ações de combate. Você tem uma parte que são poderes que não são combativos, como, por exemplo, controlar as ondas de rádio ou controlar as ondas da TV para você fazer uma imagem aparecer no monitor, por exemplo. Isso não é um poder combativo, mas isso abre possibilidade de você fazer outras coisas. E além disso, você vai ter o resto do jogo, você vai ter um sistema de meio flashbacks que você pode usar meio como um ponto heróico, você ativa um flashback e pode refazer uma rolagem, etc. E basicamente é isso. O sistema é por aí. Entendi, entendi. E é um jogo que você jogaria? Um sistema que você achou interessante a ponto de querer se engajar com ele? Mestrar ou jogar de alguma maneira? Ou não? Achei ele interessante. Eu assim, todo sistema que de alguma forma trabalha com super-heróis ou pessoas com superpoder, eu já tenho uma curiosidade de base, né? Você me conhece, sabe que eu viro e mexe, tô lendo um jogo novo de supers, procurando um bom sistema, mesmo porque meio que todo sistema de supers que eu li não me agradou 100%. Nunca achei um que falei, nossa, esse aqui é o sistema. Uhum. Então, dito isso, eu experimentaria sim, pra falar a verdade. Eu acho que talvez essa parte do sistema dele, de todo o sistema se basear em três coisas, e isso talvez seja um pouco reducionista demais pro estilo de jogo que eu gosto. Mas eu também vejo que, pensando assim por cima, eu acho que você consegue encaixar todas as ações que você quer ter nesses subsistemas que ele criou, né? E aí vai muito da conta dos personagens. Como você quer resolver isso? Você quer se arriscar muito nesse momento? Você quer ir com uma maneira mais cautelosa? Você quer ajudar um colega, sim ou não? Me pareceu que, por exemplo, mesmo um combate pode ser uma coisa bem, talvez até bem demorada, porque você pode estar ganhando e perdendo pontos, né? Os inimigos basicamente não rolam, né? Tudo que o mestre basicamente não rola. Tudo que você vai ter de rolagem assim vai ser muito com os personagens, né? A maior parte das vezes. Então, eu não sei. Eu fiquei com a impressão que talvez até mesmo um combate simples demore bastante. Porque você sempre tem que chegar nessa marca de 10, né? Em compensação, tem momentos do jogo que você já vai começar com esse medidor de risco em 5 ou mais. Então você já começa com o risco 5, 6, 7. Então talvez seja mais uma impressão, né? O risco não começa sempre no zero. Ele tá aumentando dependendo do perigo que você tá enfrentando, né? É muito mais difícil você enfrentar uma equipe que tá toda preparada para enfrentar os sigmatas do que você enfrentar só um guardinha qualquer, né? Ok, interessante. Eu achei ele um jogo bem legal, bem... Assim, eu realmente o que me fez trazer ele é a parte do engajamento, né? A história dele, o mundo que ele traz. E eu acho que principalmente, mesmo para as pessoas que não queiram jogar o jogo, ou que não se interessam pelo cenário, ou que o sistema não interessou, a leitura do livro... acho que fazia tempo que eu não achava um livro assim que... Um livro de RPG que a leitura dele, eu falei... É uma leitura muito rica, muito engrandecedora em vários pontos, sabe? É isso então... aí, vamos radicalizar o audiência do Escudo do Mestre com RPG. Se você é o cara do tira a política dos meus jogos, esse realmente não é um jogo pra você. Não. Inclusive foi a parte que mais me interessou do jogo também. Eu acho que eu tô no outro lado no momento, mas se eu estivesse numa ideia de vou fazer um jogo de RPG catártico no qual eu posso socar os problemas que eu não posso socar na vida real na cara, esse seria uma boa pedida, muito provavelmente, porque essa catarse cairia bem, eu acho, nesses momentos que vivemos hoje em dia. Fale dizer que é um jogo muito... Ele é um jogo muito esperançoso no que ele põe, mas também ele é muito brutal, assim, é muito fácil o personagem... Assim, você tem o controle se você quer que seu personagem morra ou não, né? Uhum. Mas ele é um jogo bem brutal no sentido que não é fácil combater esse regime. E o jogo pressupõe que vai ter momentos de sacrifício do seu personagem, tanto é que na criação de personagem você pode escolher um poder ultimate, sabe? Certo. Que se você vai morrer, você pode ativar esse poder. Ah, que legal. Todo mundo logo de saída. Eu gosto muito de mecânicas como essa para jogos em que sacrifícios são um elemento presente no jogo. Um outro ponto positivo dele é ele tá pague o quanto quiser na DriveThru RPG. Eu não sabia disso, olha aí. Ele não estava, na verdade, mas eu acho que desde que começou os protestos, E o autor colocou, claro, o livro, e eu achei que ia ser por um ou dois dias, mas tá até hoje. Hoje eu fui conferir, tava vendo agora. Ele ainda tá de graça, então se a pessoa quiser comprar, ler, né? Infelizmente não tem em português, só tem em inglês, mas se quiser, pra poder até entender melhor, né, o sistema, etc., eu acho uma puta leitura pras pessoas hoje em dia. Já estou pegando um aqui. Eu não posso pagar muito, mas eu posso pagar um pouco. Então, gostei da premissa suficiente para pegar o livro e dar uma lida. Muito bem, mais alguma coisa que você quer falar sobre Sigmata? Ou podemos seguir? Podemos seguir. Venha você, traga o seu jogo. Muito bem, hoje eu vou falar de um jogo que também tem um elemento político, embora não tão relevante, nem de longe. Vamos falar de Hack the World. Olha. E mais precisamente, bom, tanto do Hack the World quanto de jogos Forged in the Dark no geral, porque eu estou tendo um contato bastante intenso com eles ultimamente. Eu acho que vale uma conversa bacaninha sobre isso. Então vamos lá. O que é o Hack the World e o que é Forged in the Dark? Forged in the Dark, ele é uma tendência de design de RPG indie que está surgindo aí já tem um tempo, desde a publicação do primeiro, que foi o Blades in the Dark. E ele é um jogo muito interessante e traz uma série de ideias novas para o espaço do RPG, né? Eu diria que ele tem um impacto comparável, semelhante ao... O Blades, né, tem um impacto comparável, semelhante ao que foi o Apocalypse World original, né, quando ele saiu, que trouxe toda uma nova maneira de pensar e de se desenvolver RPGs. Sim. Como o PBTA, né, os Powered by the Apocalypse. E o Forging the Dark tá vindo aí. E estão surgindo vários jogos que são que tomam a estrutura, né, do Blades in the Dark e tratam de outros temas ou outras ideias, e o Hack the World é um deles. Ele é do mesmo autor e da mesma editora que fez o The Veil, né, a série de RPGs PBTAs The Veil, que é uma espécie de cyberpunk transhumanista bem diferente tipo, não é aquela coisa tradicional de cyberpunk muito influente. O The Veil, a mecânica de você no PBTA trabalhar com dano como se fosse emoções, começou primeiro nele. Pois é. Ele tem três livros diferentes, mas isso não é sobre The Veil, mas eu só queria dizer que o Hack the World é feito pela mesma galera do The Veil. E o que ele tem de interessante, eu vou entrar nas minúcias do sistema depois, mas o que ele traz de interessante, eu acho, é um cenário e uma abordagem bastante pouco usual para Cyberpunk, que é o seguinte: esse jogo, ele lida muito com mudanças climáticas e com a queda ou opressão da humanidade através do clima, por assim dizer. Então, o cenário no qual esse jogo se passa é uma cidade, uma das últimas cidades da humanidade, né, que é uma espécie de abrigo que foi construída por algumas grandes corporações no passado. E essa cidade protege as pessoas de eventos climáticos catastróficos que foram gerados pelo aquecimento global, mudanças climáticas. É tipo um super aquecimento global aí, né? Um super climate change que acometeu esse mundo. E o clima e as consequências disso são um tema constante no jogo, né? Existe uma mecânica e um elemento no cenário que são os Acts of God, né? As ações de Deus. E que são esses eventos climáticos, furacões terríveis, terremotos, tempestades e por aí vai. E eles são uma coisa presente no jogo. Sempre que acontece um Act of God, a cidade inteira passa a girar em torno dele por um tempo. Então é uma coisa que frequentemente está dentro da narrativa do seu jogo Cyberpunk. Seja você usando o evento de um Act of God como cobertura para fazer uma missão, ou o seu plano perfeito dá errado porque acontece um tufão gigantesco que você não esperava. Enfim, esse tipo de elemento está presente no jogo. E eu nunca tinha visto no RPG, pelo menos, uma abordagem dessa pro gênero de cyberpunk como um todo. E ele traz uma... O cenário dele eu acho muito interessante, porque, por exemplo, não existe internet nesse... cenário cyberpunk. Na verdade, ele até existe a ideia de hacking e de rede, mas não existe comunicação a longa distância. As cidades são pontos isolados que não tem. Por causa das mudanças climáticas, comunicação a longa distância desapareceu. Tanto que uma das possibilidades dos jogadores são trabalhar com tipo couriers, né? Com sei lá, mensageiros que viajam entre cidades levando informações de carro numa parada meio Mad Max Fury Road, sabe? Sim. Então, esse é um elemento interessante do cenário. Ele traz algumas outras coisas também. O seu personagem nesse jogo, ele é um glitch, como ele é conhecido. E os glitches são pessoas que vivem, são todos fora da lei, que vivem fora do sistema corporativo, porque eles hackearam as nanomachines, son, que ficam... Nanomachines. Pois é, as nanomáquinas que ficam dentro do corpo deles, porque nesse cenário, as corporações, uma delas, né, fornece comida para a população, mas essa comida tem um preço. Elas têm nanomáquinas que fazem com que toda a população seja rastreável, e facilmente localizada, identificada, tudo que você faz, tudo que você vai fazer tá catalogado em algum lugar pelas grandes corporações. O único jeito de você sair desse sistema é você hackeando essas máquinas e ficando fora, né, se tornando um glitch, né, não aparecendo nesse sistema. Então a estrutura do jogo... do cenário é mais ou menos essa. Ele tem três mega gigantescas grandes corporações que ele apenas trata como... E os detalhes dessas mega corporações são deixadas pro mestre, pro GM, né? Decidiu. O GM e o grupo como um todo, né? Decidiu os detalhes, né? Mas são. Tipo, ele só dá nomes genéricos. Ele só dá, tipo, temas genéricos. Tipo, uma chama Safety, uma chama Nourish. E uma chama Information, se não me engano, sabe? E aí você consegue, obviamente, tirar o que, que vem de cada uma delas. Mas como a maioria dos jogos Forged in the Dark, o jogo tem diversas facções criminosas, corporativas, de fora da cidade, no qual os jogadores vão se envolver. E os jogadores, por sua vez, podem escolher que tipo de ação... eles vão fazer nesse universo cyberpunk. A ideia é parecida com a do Blades in the Dark, de que você tem uma organização e o seu objetivo é fazer essa organização crescer, ficar mais influente, mais poderosa, mais relevante, conforme você vai jogando. E aí você pode... As opções que ele dá no começo, eu acho que são bem interessantes, porque elas pautam completamente o tipo de jogo que você vai jogar. Por exemplo, o seu pessoal pode ser de cleaners, que são mercenários de aluguel. É o cyberpunk clássico, sabe? A galera que seriam shadowrunners, né? A galera que vai extrair pessoal, roubar coisas, enfim, o clássico. Mas aí a gente já vai para outras coisas distintas. Pode ser um clipper, que é essencialmente uma gangue de motoqueiros futuristas, e aí a sua parada é tipo extorsão, território e Sons of Anarchy e Cyberpunk. Você pode ser um shifter, que é uma galera que vai atrás dos Acts of God, tenta entendê-los e utilizá-los para o seu para o seu benefício próprio. Você pode ser um Wired, em que você é um... o seu grupo é especializado em prover itens ilícitos, desde drogas até entretenimento, informação, comida, enfim, essa é a sua parada. E os últimos são os Comets, que os jogadores têm uma nave e a parada deles é fazer pequenos heists ou scavenging de elementos desse cenário quando eles podem. Então a nave deles é uma mobilidade para tipo, teve uma parada aqui antes que as corporações cheguem, vamos entrar, roubar o que tem de útil e ir embora, sabe, esse tipo de coisa. E é isso. Dependendo do que você escolher dessas crews, o jogo vai girar em torno disso, né, como todo Forged in the Dark. acaba tendo no geral. Então, a princípio, esse é o Hack the World, mas o que eu queria também falar um pouquinho do sistema, do Forging do Dark como um todo, e o que eu tenho achado de interessante sobre ele, depois de ter jogado e ter lido alguns jogos dele, né? Então, vamos lá, lembra que eu comentei no começo que ele tem uma maneira diferente de você pensar RPG. Isso acontece, eu acho, primeiro porque ele é um jogo que desafia a ideia de que jogos narrativos são simples. Ele é um jogo narrativo e ele é altamente complexo, no sentido de que são vários sistemas que interagem entre si, e quanto melhor os jogadores tiverem System Mastery, melhor o jogo vai fluir. É um jogo que demanda em termos mecânicos, mas, na minha opinião, ele entrega algo de volta por essas exigências que ele faz de você. Ele é um jogo fortemente estruturado. Ele se divide basicamente em três momentos de jogo, que é o free play, que é talvez o que a gente esteja mais... que é o RPG tradicional, como nós conhecemos, sabe? Personagens conversando, resolvem coisas, dia a dia, etc, etc. E durante o free play, o objetivo é que surjam oportunidades, que o GM dê oportunidades, ou os jogadores proativamente criem oportunidades para fazer o seu score, né? Para fazer o seu plano, que vai ser a ação daquele momento. Durante o free play, os jogadores vão perceber, sei lá, vai ter um transporte de uma corporação para outra que vai ter itens que a gente pode roubar, por exemplo. Ou então eles falam com um contato deles que indica uma corporação que está precisando contratar uns runners, enfim, esse tipo de coisa. E aí você parte para a parte do score, que é estruturado e mecanizado. Então, quando você vai para a ação, a coisa é altamente focada. Você faz uma rolagem, você cai em média res, e seu objetivo é resolver esse heist da melhor maneira possível. Quando termina esse momento, que você pode ter sucesso ou não, o GM faz uma série de rolagens, que também são estruturadas pelo sistema, para lidar com as consequências disso. O seu grupo ficou procurado, deixou pistas para trás, ficou em dívida com alguém, conseguiu quais recursos, esse tipo de coisa. E, em geral, dessas rolagens vão surgir os elementos que vão informar o próximo free time, e o próximo free play e o próximo heist, né? Você vai ter que lidar com as consequências do anterior. Então o jogo meio que ele vai se retroalimentando desse jeito. E a última fase dele é o downtime, que é uma fase no qual os jogadores podem escolher pequenas coisinhas que os jogadores estão fazendo, que os seus personagens vão fazer. Podem relaxar, podem tentar diminuir o quanto eles estão procurados, podem tentar criar projetos de longo prazo, enfim, tem uma série de opções. E quando termina o downtime, volta pro free play, e o jogo vai seguindo nesse ritmo durante as sessões. E as rolagens desse sistema também, eu acho que é talvez o ponto mais revolucionário que ele tem, e que eu acho que é tão interessante. Este não é um jogo, em geral, baseado em task resolution, né? Você não está tentando saber... Em geral, as rolagens não são do tipo, ah, eu vou, sei lá, abrir uma porta trancada ou não, sabe? Esse tipo de coisa que você veria num D20 da vida. As rolagens costumam ser o seguinte: elas costumam aparecer quando o jogador quer fazer alguma coisa, existe um obstáculo no caminho dele. E isso é bastante amplo. E para fazer essas rolagens, cada jogador tem... o jogo ele tem 12 atributos. 12 atributos divididos em 3 subcategorias, né? E cada um desses atributos vai ter uma pontuação que normalmente vai variar de 1 a 3. E cada ponto que você tem deixa você rolar um D6 quando você vai... fazer uma rolagem daquele atributo. Se você tiver um 6, é um sucesso perfeito. Um 4 ou um 5 é um sucesso parcial. Um 2 ou 3 é uma falha. E se tirar 2, 6 é um sucesso crítico. Não muito diferente de um Powered by the Apocalypse, por exemplo. Ele tem essa coisa do sucesso não binário tá aqui presente. O interessante é que ele não tem... eu faço a comparação com o PBTA, porque eu acho que esses jogos têm um DNA um pouco parecido em vários aspectos. É um branch do PBTA, né? Meio que um que é algo baseado, loosely painted, né? Que ele saiu dali, né? Eu também acho que... Algumas coisas estão ali, né? No DNA da coisa. Pois é. E Um dos elementos que ele traz, então, é que ele não tem movimentos, como tem no PBTA, por exemplo. Mas cada uma desses 12 atributos que eu comentei, eles são muito amplos. E eu acho muito interessante o fato de. Então, eles são muito amplos. Eles são atributos como study, que serve para você estudar qualquer coisa, para você tirar conclusões sobre, sabe? É, estudo acadêmico ou empírico de qualquer coisa. Ou então, coisas como combate. Que, bom, serve para qualquer situação de combate. É, ou sway, que você usa para convencer qualquer pessoa, sabe? Esse tipo de. Em qualquer situação em que um somebody lobby causa, você vai se valer do seu sway. Então é muito amplo, e uma coisa interessante que ele tem é que quando você vai testar uma rolagem, não, ele não tem. Sabe aquela mecânica. Uma outra coisa que eu acho interessante nesse jogo é que ele define muito bem quais são as responsabilidades do mestre e sobre o que o mestre tem palavra final, e quais são as responsabilidades dos jogadores, e sobre o que os jogadores têm palavra final. Então, ele não é um jogo, por exemplo, que você descreve o que você quer fazer, e aí o mestre vira para você e fala: Ah, isso me parece ser uma rolagem de X. Ou, ah, isso parece ser um movimento Y, faça a rolagem e vamos ver o que acontece. Aqui, o jogador, ele diz o que ele vai fazer, ficcionalmente falando, e ele diz qual atributo que vai ser usado, desde que faça sentido com a ficção que ele descreveu. Isso fica a critério do jogador definir. E o input do mestre, ele vem num segundo momento, quando ele faz um julgamento que é de posição e de efeito. Que é onde eu acho que o jogo fica mais interessante. Então, toda vez que você vai fazer uma rolagem nesse sistema, vamos supor que você diz: Ah, eu vou fazer uma rolagem de combate, que eu acho que talvez seja mais fácil de entender. Então, o seu personagem, que está armado com uma pistola, vai atirar contra um grupo de soldados, um grupo de 5 soldados pesadamente armados e competentes, sabe? Exemplo. Na hora que você vai fazer essa rolagem, então, o que que o. E você diz: Ah, eu vou atirar neles e vou usar meu combate. Ótimo, isso foi o input do jogador. Aí vem o mestre e diz: Muito bem. E o mestre vai fazer uma série de julgamentos baseados no, no, na ficção, e por isso a descrição da ficção é tão importante, para decidir a posição e o efeito. O que que é a posição? Ela pode ser controlada, arriscada ou desesperada. Uma posição controlada significa que você está seguro. As consequências do seu ato, se ruins, né, provavelmente vão ser bem tranquilas, porque você não se expôs para fazer aquilo. Na descrição do combate que eu coloquei, faria uma se em vez de um cara atirando contra esses soldados fosse uma situação do tipo: Ah, tem um cara bêbado de costas, eu chego, coloco a arma nas costas dele e falo para ele falar comigo. Tá controlado, você não tá se. Não tem muito risco que esse cara possa te oferecer, sabe? E esse é um julgamento. E quanto pior a coisa vai, as consequências da sua ação, caso falhe, ficam mais severas. Arriscados, foram um tiroteio de igual para igual, ou na descrição que eu coloquei, por exemplo, desesperado. Você tá, tem uma pistolinha e está atirando contra um grupo maior, mais bem armado e mais bem treinado. Significa que você ainda pode ter sucesso, mas a sua posição desesperada. Se você falhar, as consequências vão ser muito severas. E o outro lado. O outro julgamento que o mestre faz é o efeito que essa ação vai ter. E esse efeito, ele pode ser, se não me engano, de cabeça agora, mas ele pode ser um efeito menor, como padrão, ou grande, né? Ou greater, né? Como eles colocam. Lesser, standard e greater. E o efeito que você de fato vai conseguir com aquela ação. Então, no caso que eu descrevi do cara atirando contra um grupo pesadamente armado, etc., etc., provavelmente seria uma situação desesperada de efeito menor. Porque, bom, mesmo que você acerte esse tiro, você vai talvez incapacitar um dos cinco, o efeito que você vai conseguir causar é muito pequeno. E uma vez que o mestre define isso, sobre o qual ele tem palavra final, mas existe a abertura para isso ser negociado, os jogadores são incentivados a falar: Olha, mas considerando que a minha pistola tem, sei lá, balas laser explosivas, isso não melhoria o efeito? Ah, não, pode ser, sabe? Esse tipo de coisa vai sendo negociado entre os dois, se decide o efeito e aí o dado é rolado. E quando o dado é rolado, a ideia é que. toda a situação, ou pelo menos uma grande parte da situação, se resolva com aquela rolagem. Se a situação for muito complexa, vai entrar uma outra mecânica de relógios e tal, mas a ideia é você resolver grandes nós narrativos com uma rolagem só, sabe? Eu achei essa ideia de posição e efeito uma puta ideia foda. O sistema é muito complexo para entrar em todos os detalhes, mas ele tem um monte de outras mecânicas interessantes que deixam você mexer nesses elementos, deixam você poder ter mais efeito, gastar estresse, não sei o que. Tem uma série de outros detalhezinhos que, se fosse me adentrar nele aqui, a gente teria que fazer um episódio de 2 horas só sobre Forging the Dark. Mas o que eu queria trazer é isso, o Hack the World, que é um jogo que eu tenho uma premissa que eu achei muito interessante, com essa ideia de misturar cyberpunk com ficção climática, e o sistema em si, que eu acho muito legal, muito interessante. Então, se te interessou, se chamou atenção o que eu descrevi do sistema ou do tema, o Hack the World está aí, mas tem outros Forging the Dark que eu acho que também são muito bons. O Hack the World era um jogo que, assim, eu tinha visto separado, falei, uma hora eu dou uma lida melhor nele. Mas eu não fui atrás porque, eu já tinha contado isso pra você, mas só pros ouvintes saberem que eu li o Blades in the Dark, e eu li ele e depois eu acho que o Scum & Villainy saiu logo depois, e eu acho que o Scum & Villainy foi o primeiro Forged in the Dark, né, o primeiro a vir com o estilo, ali também, e os dois não clicaram muito pra mim, especialmente porque eu acho que muito deu ter um pé atrás com o jogo, que ele reúne duas coisas que eu não acho tão legal. Primeiro que é sim a complexidade, é que nem você falou a coisa do ele é um RPG narrativo, mas ele tem bastante regra, muita interação com as regras, ele é bem complexo, ele não é um jogo tão simples assim, né? Ele tem várias partes se movendo, que é uma coisa que vai bem bem na contramão do que a editora que lançou ele, que era uma editora que eu, com trabalhos que eu gosto muito, né, que é a 1-7, eles tinham o Laser e Sentimentos, né, que eu acho que é um RPG de uma página, que eu acho super bacaninha, assim, acho uma delicinha ele. Eles tinham o Danger Patrol, que é um RPG sobre o Danger Patrol é do John Harper, né, do autor do Blades in the Dark, que é um jogo de sci-fi, pulp sci-fi também, que eu li, achei interessante. Ele escreveu Lady Blackbird, que foi um jogo que saiu em super premiado no ano que saiu, acho que saiu em 2010, por aí. E tem muita coisa. Quando eu li o Blades, eu falei, nossa, ele pegou algumas coisas do Lady Blackbird, de como você monta a rolagem de dados. Parece que tem alguma coisa aqui, mas ele adicionou mais. E aí acabou que foram jogos que meio que não clicaram tanto pra mim, né? Fora isso, eles têm essa coisa de dividir em fases o jogo, né? Que foi uma coisa que eu acho que eu li pela primeira vez naquele jogo Night Witches, que é do Apocalypse End, que é sobre as um grupo de aviadoras russas na Segunda Guerra Mundial. E foi uma coisa que eu fiquei... eu sempre fico um pouco com o pé atrás com esse tipo de... hoje em dia um pouco menos, assim, mas eu fico com o pé atrás com esse jeito de dividir a sessão de jogo. Mas é muito mais pelo fato que eu não experimentei, né? Eu achei interessante agora você explicando sobre o cenário mesmo, porque eu não conhecia o cenário, achei legal essa coisa do ter tido catástrofes ambientais, as pessoas estarem kinda isoladas, né, e você... eu acho que isso pode... é um jogo que parece interessante. Eu tava dando uma olhada no PDF enquanto você falava, ele tem uma arte muito bonita, tinha parado pra ver, mas tem uma arte muito legal. É um dos Forged mais bonitos, em termos de valor de produção, assim, é excelente. E até alguns designs de personagens, assim, que... porque, sei lá, a gente tá acostumado a ver cyberpunk desde... sei lá, desde obras que eram... desde a década de 80. Né? Tipo, desde obras da década de 80, assim, aí a gente foi vendo meio que uma evolução, mas às vezes parece que você tá vendo mais do mesmo, sabe? Uhum. E ele tem algumas ilustrações nele que eu falei, nossa, isso aqui tá bem diferente, olha que legal essa personagem, esse jeito, ou mesmo esse implante, essa arma. Achei a parte gráfica dele bem interessante. Muito legal. Nossa, a página 58 e 59, assim, são fora de série em termos de... Olha, eu tô até com ele aberto aqui, ó. Ah, isso. Na página 59 tem uma mulher com vestido. Uhum. Que eu falei, nossa, que legal isso aqui, tipo, a cor, o jeito que tá o braço cibernético dela, esse véu que ela tá usando, uhum, na frente do rosto, que negócio legal. E do lado dela um detetive, um policial também, tá bem bacana. E, enfim, mas é o tipo de jogo que eu ainda tenho que... Eu ainda tenho que pegar. Eu admito que eu tô usando o jogo de... Vocês estão jogando no Terra dos Mundos, né? Pra quem não sabe. O Scanning Villainy. E eu tô meio que acompanhando vocês e tentando pegar um pouco do que é esse jogo através das partidas de vocês, né? Tem alguns episódios que eu assisti e falei, ok, isso parece melhor do que eu esperava. E alguns que eu olhei e falei, é aqui que eu achava que não dava tão certo e desse jeito que tá aqui não tá tão legal. Porém, também vale o disclaimer que é um jogo complexo e vocês jogaram duas sessões e vocês estão, uhum, começando. E muita coisa que eu conversei com você e com o Cássio foram impressões que eu tive, vocês tiveram. E conversando com vocês, a gente meio que chegou na mesma conclusão de diminuir alguns pedaços do jogo, evitar um downtime aqui, ali e tal. Então parece ser muito mais uma coisa assim, ok, você tem que aprender a jogar de uma maneira, exato, diferente, exato, porque o jogo tem uma estrutura diferente. E aos poucos você vai se acostumando com esse tipo de jogo. Eu não sei o quanto que tem o payoff disso a longo prazo. Tudo que eu vejo dele, eu penso dos Forge in the Dark, eu falo, muito complexo e eu vou ter a mesma experiência jogando outros jogos. E... Aí eu discordo muito disso. Então, eu vou muito ficar tipo, isso aí não vai me, esses recursos, esse negócio, no final das contas ele não vai me adicionar tanto. Mas, como eu falei, né, uma coisa de, sei lá, reaprender. Muitos dos meus jogos favoritos, eu não gostei na leitura, né? Apocalypse End era uma coisa que eu, logo que eu li, eu não entendi muito e achava meio estranho, o próprio Fate. Então, dois dos meus jogos prediletos, na leitura, eu fiquei meio... E no final, hoje em dia, eu adoro, né? Cara, eu acho que vale a pena quando houver uma oportunidade de você experimentar um Forge, alguma coisa assim, jogar e tentar ver. E eu acho que você acertou muito bem quando você fala que é um período de aprendizado e de entender e se adaptar ao que o jogo propõe. Porque eu acho que a comparação que eu fiz no começo com PBTA e Fate, alguns jogos semelhantes, não... foi à toa, porque quando a primeira vez que eu vi Dungeon World, que foi o primeiro PBTA que eu tive acesso, foi um jogo que eu não entendi. Quando eu joguei Monster Hearts, aquela campanha aqui no Escudo do Mestre, que foi excelente, foi um jogo que até terminar de jogar, eu não entendi direito como é que o jogo funcionava e como é que ele se estruturava. A minha cabeça estava ainda muito presa a RPGs mais tradicionais e eu não consegui naquele momento ver o que o jogo tinha de tão interessante, né? Minha vergonha do nota 6 para Monster Hearts que eu dei aqui neste canal, mas o fato é que eu não entendi, porque foi só com muito tempo que eu fui pegando o jeito de se jogar um PBTA. E até hoje eu acho que tem coisas que se for jogar PBTA, às vezes eu me perco, às vezes eu não faço tão bem quanto poderia, porque ele é um jeito muito diferente de jogar um D20, por exemplo, sabe? E inclusive, por falar em D20, né, você tá jogando Pathfinder 2 com a gente também no TA. Você comentou sobre isso, né? Que você teve um período de adaptação também, que você teve que olhar e falar, não é bem assim que se joga, sim, esse jogo, né? E quando você começou a jogar ele do jeito esperado, a sua experiência acabou melhorando com o que você teve. E eu acho que todo RPG tem um pouco disso. E o Forged, ele é uma proposta muito nova e muito inovadora em alguns sentidos. Então, eu acho que... esse atrito no começo é um pouco normal. O próprio Blades in the Dark fala um pouco de tipo, no começo já vai estar estranho, mas aí você vai pegar o jeito e vai clicar, sabe? E eu acho que ele tá certo nisso. Eu também devo dizer que ele não é um jogo que se explica muito bem. Assim como, sei lá, os primeiros PBTA também não eram um jogo. Você lê o Dungeon World, você não entende o Dungeon World. Você precisa de outros materiais para entender aquele jogo, sabe? Na minha opinião. E eu acho que muitos dos Forged sofrem um pouco disso também. Eu peguei mais, talvez, de como é que se joga o jogo assistindo streams e actual play dele do que lendo o livro. Mas eu acho que uma vez que você dá uma chance, pode ser um jogo que você vai te interessar, porque eu acho que ele tem muita coisa interessante, que vale a pena esmiuçar e tudo mais. Quem sabe um episódio futuro aí, depois que o Vitor Sim. experimentar. Ele tem bastante coisa, eu acompanho muito do que sai. E tem um quê dele que eu acho engraçado que eu vejo vários jogos dele seguindo. O Blades, ele é um jogo de você tem esse grupo medieval que são ladinos ou trambiqueiros, etc. Meio que você tem uma guilda, tarará, tarará. E aí depois foram sair nos outros jogos eu falando, cara, mas esse sistema só faz isso porque saiu o Scanner Villainy que eu falei, ok, é isso no espaço. Aí, tem um Cyberpunk. Eu falei, isso aí no futuro Cyberpunk. E aí tem o Blades, né? O Band of Band Blades. of Blades, que é Aí totalmente diferente. é diferente. Aí já foi uma campanha militar com uma Dark Fantasy e tal. Eu falei, pô, então presta uma coisa diferente. Eu falei para você já uma vez O que Galaxy in Peril tá vindo aí também, Galaxies in Peril, que é um jogo que eu tô vendo, que eu tô achando legal, que ele tem um crescimento no sentido de você começa um jogo de supers cuidando de uma cidade, vai para um país, vai para o mundo, vai para o universo. E tudo isso estruturado na campanha. E eu falei, olha, isso aí pode ser um negócio legal, eu gostaria de ver, etc. Então, é uma coisa assim, é um jogo que eu tenho que voltar a ler, etc. E passar algumas barreiras. Mas eu tô aprendendo junto com vocês, tá ajudando o fato de vocês estarem jogando. Bacana, bacana. Então podemos seguir aqui, fica a recomendação: Hack the World. Quem sabe num canal de stream próximo de você, no futuro próximo. Olha Vamos aí, ver. ó. Eu então? Eu quero falar sobre um financiamento coletivo, pode ser? Bora? Eu vou falar de um financiamento coletivo no Kickstarter, né? Que é o Alice is Missing, a Silent Role Playing Game, um RPG silencioso. Ficou tão interessante. Eu achei bem legal. Foi um jogo que, na verdade, o Castro, de Ar dos Mundos, já esteve aqui com a gente, foi nosso convidado, nosso amigo. Ele me chamou a atenção, né? Falou: ai, dá uma olhada, vê o que que você acha. E eu achei bem legal. Uma premissa de um jogo onde os personagens moram numa cidadezinha pequena do interior dos Estados Unidos. E aí tem essa NPC que é a Alice, que é uma menina que as pessoas conhecem, etc. Seus personagens são amigos dela e ela sumiu. E você vai tentar descobrir o que aconteceu com a Alice nesse jogo. A ideia do jogo, a parada dele, que ele ser um RPG silencioso, que ele fala, é que você joga ele através de texto. Ele é um jogo feito para você jogar não conversando um com o outro, mas mandando mensagens um pro outro, né? E isso eu achei bem legal, porque eu já tinha discutido uma vez com o Kaz e até com você de como a gente imaginaria, como a gente acha que às vezes esse uso do WhatsApp, etc., a gente pudesse integrar isso num jogo de RPG. Na verdade, qualquer mídia nova, qualquer maneira nova de se comunicar, as pessoas inventam um jeito de jogar RPG, né? Eu lembro na época que tinha aquele Google Wave, lembra? Que era o. Que foi Sim. descontinuado, que uma das primeiras coisas o pessoal criou um bot e começou a jogar RPG, né? O pessoal jogava RPG no, nos play by forum, nos play by mails, etc. Tal. E aqui a gente até discutiu um pouco na época sobre como fazer isso, e eu acho que esse é um jogo que, quando eu bati o olho, eu pensei que ele ia nessa pegada. Na verdade, ele não vai tão assim. Ele é um jogo um pouco mais estruturado do que eu imaginaria. Para aqueles que não sabem, eu vou deixar o link aí se alguém tiver interessado, quiser dar uma olhada. Mas o jogo, ele vai vir numa caixa. O financiamento ainda tá rolando, né? Ele vai até. Falta 10 dias da época da gravação desse podcast, ele pediu 10 mil dólares e já arrecadaram quase 100 mil, né? Eles deram found em 3 horas, né? Aquela coisa. Uhum. E aí a ideia é que o jogo vai vir numa caixa com um livreto de regras e várias cartas, né? E as cartas vão servir como uma mecânica de jogo. As cartas vão ter... Você vai ter um... Vai sacar algumas cartas do baralho e elas vão ajudar a contar a história. E o jogo, ele é feito para acontecer num período X de tempo. Eu acho que ele tem 40 minutos de preparação e mais uma hora e meia de jogo, uma coisa assim. Bem interessante. Mas conforme você vai passando o período de... Conforme você vai passando o período de preparação e você entra no jogo, você coloca um cronômetro e vai ter algumas cartas que você vai virar quando um tempo específico acontecer, quando der 10 minutos de jogo, quando der meia hora de jogo. E a partir disso você vai revelar uma carta que vai ter uma pista, um local, algum boato que seu personagem ouviu. Me corrija se eu estiver errado. Apesar de ser um jogo que você joga por texto, tá todo mundo reunido numa mesma mesa, num negócio que você joga, tipo, ah, tô na minha casa, mando uma mensagem, 5 horas depois vem outra. Então, isso é uma coisa... Então, ele não é, porque ele presume que vocês todos se reuniram para uma sessão de jogo. Ah, porque a sessão de jogo vai demorar... Vai ter um timer, né? A sessão de jogo tem hora para começar, hora para acabar, e em determinados momentos, 10 minutos, 30 minutos, 40 minutos, uma hora, alguns acontecimentos pré-definidos vão acontecer ali, entendeu? Na verdade, okay, não é pré-definido, né? Você tem um deck randômico, mas, por exemplo, com meia hora você vai virar uma carta de suspeito. Você é obrigatório virar aquela carta dentro de um pool de cartas, então, de uma partida para outra, pode mudar. A ideia é que mude, inclusive, a história, né? Legal, muito legal. Eu acho ele meio estranho nesse sentido, porque eu falei, os amigos estão reunidos em torno da mesa, cada um com um celular, mandando mensagem um pro outro, olhando assim, tipo, pum, sabe, quando recebe uma mensagem, porque você vai ter um, você pode mandar mensagem para todos ou mensagens individuais. Ok, interessante. Né? Eu acho que uma grande sacada deles é que eles já colocaram nas metas estendidas e já foi batida, acho que foi a primeira meta, que é que você já vai ter uma extensão pro Roll20. Uhum. Então esse jogo já sai com uma versão pro Roll20, e aí você vai ter todas as cartas, e talvez esse jeito no Roll20 seja o jeito mais... Hoje em dia, né, em tempos de pandemia, considerando, seja o jeito... mais fácil, talvez até para jogar em tempos normais também fosse o jeito mais fácil, né, porque eu acho que às vezes todo mundo reunido e com um aplicativo de texto, não sei se a coisa às vezes degringola, você começa a falar alguma coisa, ou você faz comentários em off e quebra muito o jogo, não sei, mas eu achei um jogo bem legal por essa premissa, porque eu gosto dessas histórias de cidadezinha do interior meio afastada, e aí tem um acontecimento bizarro, as pessoas têm que investigar. Eu acho isso super legal, eu adoro esses filmes desse movimento que é como é que chama? Nordic Noir, que eles falam, que é de uma cidadezinha no interior da Islândia, tem um assassinato, aí tem um policial e por aí vai. Eu acho super maneiro isso. E... eu não sei, esse jogo chamou bastante atenção por isso. Eu acho que pode ser um sistema bem legal, um jogo narrativo bem interessante. Você tem uma figura, você não tem bem um mestre, né? Todos estão jogando com personagens, mas uma pessoa é o facilitador, né? Como nos board games, é o cara que vai ficar ali pra... vai ter que explicar as regras e virar as cartas e meio que coordenar a ação, né? E, cara, é isso. É um jogo que eu acho que o mínimo de apoio dele é, pro PDF é 10 dólares, né? E eu achei ele bem legal, bem interessante no que tava colocando. É um jogo que eu adoraria jogar pelo Roll20. Acho que, puta, tem um puta esquema. Eu fiquei muito pensando em como você faria um streaming desse jogo. É complicado. Difícil, né? Talvez a coisa que eu cheguei perto de imaginar é... tem um reality show que chama Wired, eu acho. Não sei se já viu. Não. Tem a versão... agora tem a versão brasileira, mas tem a versão inglesa. São várias pessoas num prédio, cada uma num apartamento, e as pessoas usam uma rede social falsa. Tipo um Facebook falso, assim. Uhum, uhum. E elas só podem conversar entre si por essa rede social. E aí, na hora que eles estão conversando, a edição do programa é excelente. Porque na hora que eles estão conversando um com o outro, mostra a tela e uma voz vai lendo as mensagens, entendeu? E aí, pra não ficar aquela coisa, só uma tela com texto passando. Então, eu muito imaginei que streamar ao vivo não, mas se a pessoa se desse o trabalho de gravar uma partida e fazer um voice over por cima, então talvez sim. Poderia ficar muito legal, concordo. Poderia ficar uma coisa bem interessante, mas não consegui imaginar um jeito de streamar mesmo isso ao vivo e mostrando. É realmente difícil. E acho que seria bem complicado. Você me vendeu o jogo, cara. Eu tinha visto ele, eu tinha descartado como RPG por texto, não gosto, foda-se. Sabe? Eu até tinha visto a ideia de tipo, mas ele foi pensado pra isso, mas eu tava muito forte na minha cabeça a ideia de que era tipo, manda uma mensagem daqui a 5 horas, você manda outra, e era esse tipo de RPG por texto. Você me falar que ele é uma sessão de jogo estruturada e etc, me mudou completamente o quanto esse jogo é interessante pra mim, e eu provavelmente vou apoiar ele no financiamento agora. É bem legal, gostei da proposta. Eu muito pelo contrário, eu que nem você, eu fui achando que era isso e eu queria que fosse isso, eu queria que fosse um jogo bem loosely, assim, sabe, que você pudesse talvez jogar ele ao decorrer de vários dias, assim, você joga uma mensagem, o cara responde, sabe-se Deus como, e você fosse jogando assim de alguma maneira. Nossa, eu achei que era isso. Eu ainda acho que isso é a melhor fórmula para um jogo baseado num WhatsApp da vida, mas enfim. E aí quando eu vi tudo isso, eu falei, ok, não é. E, cara, como é que seria isso? Como é que seria jogar isso? Mas é super curioso, porque é super diferente, né? Pensei muito enquanto quando a gente foi jogar o Ten Candles, por exemplo, né? Toda aquela coisa das velas e tal, isso aqui. E aí e vale a pena dizer que, assim, eles... No vídeo de introdução e algumas imagens, eles mostram alguns textos das cartas. Então é um jogo que vai trazer gatilhos de violência, até violência sexual às vezes. Você não é obrigado a entrar nisso, mas talvez a história possa caminhar para isso, entendeu? Okay. Então provavelmente vai ser uma história que não tem um final feliz e, sei lá, coisas horríveis aconteceram. Interessante, bem interessante. Mais alguma coisa que você quer dizer sobre... Não, dê uma olhada, o link vai estar na descrição, quem se interessar, dá uma olhadinha, falta mais alguns dias. Bacana, eu acho que eu vou apoiar se me vender o jogo. E a última coisa que eu vou falar hoje também é um jogo com uma proposta desenvolvida exclusivamente para essa nova tecnologia digital, que é o Burn Bright. Não sei se você ouviu falar ou sabe alguma Burn coisa sobre Bright. Ele. Burn Bright? Não, esse não, eu realmente não ouvi falar. Ah, então vamos lá. O que é Burn Bright? Por que ele é interessante? É um jogo que normalmente não daria tanta atenção. Ele é um jogo de Space Fantasy, né? Um RPG de né? Space Fantasy. O que ele tem de diferente, por assim dizer, é que existe uma galáxia, que é onde o jogo vai se passar, e existe um fenômeno chamado The Burn, que está lentamente consumindo todo o universo. E essa é a última galáxia que sobrou. E o Burn, ele está lentamente se expandindo, e eventualmente, se né, não acontecer alguma coisa, essa galáxia também vai ser consumida pelo Burn. Okay. E ele é um jogo de Space Fantasy, então ele tem tecnologia e magia e naves que são tecnomágicas e essa coisa toda. Ele é um jogo heróico em sua principal, então os jogadores, eles são grandes heróis que têm, sei lá, espadas lasers e vão resolver os problemas. Ele não é um jogo cínico em geral, os jogadores tendem a ser heróis. E as influências dele são Star Wars, Guardians of the Galaxy, Voltron, ele cita como uma influência. De qualquer forma, apesar desses detalhes, era um jogo que eu poderia olhar e falar, ok, mais um Fast Fantasy como tantos outros. Mas o que me chamou a atenção é o fato de que ele é o primeiro, e acho que não vai ser o último jogo, que foi desenvolvido from the ground up, foi desenvolvido... Todo o processo dele foi pensado no fato que ele é exclusivo para Roll20. É um jogo que ele vai sair para Roll20. Ele não vai ter um livro físico, né, disso. Até onde me consta. E todas as mecânicas e os elementos do jogo foram pensados para serem. Para se aproveitarem, nas palavras do próprio jogo, das ferramentas que o Roll20 tem a oferecer. E isso foi o que me chamou extremamente a atenção. Porque eu tô muito curioso para ver o que vai se apresentar de design no sentido de um jogo que foi pensado desde o começo para uma plataforma digital específica como essa. Eu acho que tem um potencial imenso. Eu acredito, como a maioria das coisas por ser o primeiro, que ele vai ser muito provavelmente um RPG tradicional com alguns elementos que vão se aproveitar dessa ambiente digital que o Roll20 tem. Algumas coisas eles já anunciaram, por exemplo, ele tem uma ficha tudo integrado, toda a matemática da ficha está resolvida pelos sistemas do Roll20. Ele tem um criador de personagem automatizado em que você vai fazendo escolhendo coisas que você quer de listas que o próprio Roll20 te aparece e vão colocar. Ele é um jogo que ele tem uma série de, ele tem muito aquela coisa de rolar em tabelas, só que as tabelas já estão feitas e autorroladas, então tipo tudo que o mestre tem que fazer é clicar um botão para rolar numa tabela e ter um resultado. Ele tem um mapa da galáxia, tudo detalhado, que você pode fazer anotações, etc., que está dentro da plataforma. E você pode se valer disso. E isso foi o que eles revelaram até agora. Tem coisas que ainda não foram colocadas, porque o jogo está em pré-venda e ele sai dia 7 de julho, o Burn Bright. E eu estou muito curioso para ver o que vai ser, como é que vai ser esse jogo, o que ele vai oferecer de diferente, o que o fato dele ter sido feito e pensado pro Roll20 vai fazer ele diferente. E então tô bem, bem interessado. Aparentemente os produtos que ele vai que vão sair originalmente é o Core Book, né, o Core Holy Book, com os addons necessários. Ele vai ter uma aventura, tipo um quick starter, né? Uma aventura com personagens gerados já. Ele vai ter uns art packs que você pode usar para pegar imagem de personagem, essas coisas, e já anunciaram que futuramente vai vir uma campanha mais extensa, né, que vai compor o Burn Bright. Então, é isso. Burn Bright, tô bem curioso, bem interessado. Não sei se tinha uma atenção especial. Interessante. Mas... eu não conhecia, e quando você foi falando, eu fui dando uma olhada. Eu vi as primeiras notícias dele aqui datando de 2018. Ele teve um playtest em 2018. E aí, feito o feedback do playtest, ele voltou para desenvolvimento e agora vai voltar. Agora, né, 2020. Ele passou totalmente under my radar, não tinha nem visto isso. Eu acho engraçado porque ele fala aqui cannot be downloaded, né? Can only be used with Roll20. E aí eu fiquei um pouco assim, tá, mas aí o livro de regras eu tenho que ler pelo Roll20, é isso? Sim, e isso é relativamente comum. Se você comprar um livro de... é que assim, eu sou, né, cliente do Roll20 há muito tempo, então eu tenho alguns livros pelo Roll20, por exemplo, o Pathfinder Core Book e as aventuras de D&D, que às vezes eu jogo e tal, tem mais um Roll20. E quando você... e aí ele tem uma formatação própria, mas você tem um livro inteiro pra você ler no Roll20, só que a estrutura dele é um pouco diferente. Eu ia perguntar se é confortável de ler, porque, pensando aqui comigo, qual que é a forma mais confortável de ler o livro? Porque você acha que talvez... porque eu sei que tem um aplicativo para Android, que você poderia usar no seu tablet, mas eu também sei que é um aplicativo que parece que é bem bugado e tem uma avaliação bem negativa. Então, você acharia que a forma mais confortável, às vezes, de ler é tablet, entra no navegador, entra no Roll20 e por aí lê o livro, assim? Cara, o Guild Master's Guide to Ravnica, eu li assim, e eu fiz uma live no TR dele assim, e... cara, Foi ok, assim, não é tão agradável, eu acho, quanto ler um PDF, coisa assim, mas, por outro lado, esse livro era um livro físico que foi adaptado para esse formato. Ele é muito bom de consultar coisas nesse formato, sabe, porque você tem um search, tudo é hiperlinked, então é muito fácil você, tipo, clicar numa coisa e já ver as informações que você precisa. Nesse sentido, ele é muito bom. E talvez um jogo criado from the ground up, pensado no estudo, vai ter uma formatação mais interessante para se ler. Tô curioso para ver isso também. Mas não é particularmente desconfortável ler no Roll20, não. Não achei, pelo menos. Interessante. assim, eu realmente nunca li nada no Roll20 e tal. É que muito eu olhei e falei. A primeira coisa que eu pensei, falei, puta, um saco ler isso pelo meu note, né? Ler no computador mesmo. Aí depois eu vou pensar, não, tá, portátil e tal, no tablet, acho que vai. Mas se é ok, se dá pra ler bem, então não vejo. Bom, também não sabemos como é que vai ser o jogo, não tem nada, né? De ser um jogo mais complexo, menos complexo, mais regra, menos regra. Deve usar mapa. Talvez. Sei lá. Né, eu mapa, acho que é uma coisa que. Sei lá, uma integralidade ali do Roll20 que é muito fácil de colocar, né? Talvez. Mas a gente ainda sabe pouco sobre ele, mas enfim, tô curioso pra ver. O que ele vai ser, o que ele vai ter apresentado diferente. Então, vamos ver. Burn Bright, legal. Então é isso, gente. Ficamos aí no nosso novo episódio House, comentários e recomendações aí de algumas coisas interessantes de RPG que a gente viu. Vocês gostaram desse formato? Comentem, digam, querem mais? Tá bom? O que não tá bom? Enfim, os seus comentários sempre motivam a gente e não deixem de fazê-los. E deem sua opinião sobre o que vocês acham do episódio como um todo. Certo? Tragam comentários pra gente. Geralmente são as mesmas 4, 5 pessoas que sempre comentam. Não se você tá vendo isso, tá gostando de ter mais Escudo do Mestre, esse formato tá bom pra você. Não é bem o nosso formato padrão, mas... a gente já explicou, até porque a gente não tá gravando assim atualmente. Mas se pra você tá legal, etc., comente, fale alguma coisa. Os links de tudo que a gente falou eu vou deixar na descrição. E venham falar com a gente também no Twitter, né? A gente também sempre deixa na descrição os nossos. E deixa eu só dar um disclaimer pequenininho, gente. Arroba Escudo do Mestre no Twitter não é a gente, tá? Eu vi algumas pessoas me marcando e mandando mensagem. E tem acho que tem um blog que chama Escudo do Mestre. Então, não é a gente, tá? Eu não criei, na época eu não criei Twitter pro EDM, nunca criei. E sei lá, nem vou criar, porque não quero ficar administrando mais uma conta. Mas não é a gente, desculpa, tá? Um abraço aí pros irmãos do Escudo do Mestre de outro lugar. Muito bom, olha só, quem diria? Muito bom. E é isso aí, a gente não pensou num final melhor, né? Tipo, um final diferente e tal. Ficou. Vamos pensar pro próximo episódio? Não pensou, né? Não. Pois é. Então, fica pro próximo. Continuaremos pensando. Continuaremos pensando, fica pro próximo. Até mais, ouvintes. Tchau, tchau. Até.